meu coração pulsar. Esse som brilhante traz a vida ao seu lugar. E não quer parar, e não vai cessar. E me faz sonhar. Amor, um novo dia chegou, agora eu canto. Pá, pará, pará. Alegria transbordar por viver este momento e me faz acreditar em poder sonhar, em poder cantar e te abraçar. Amor, um novo dia chegou, agora eu canto. Pá, pará, pará. Ver feliz.